Começa agora o Marco de Hoje, na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Tudo bem? Eu tô, e você, como é que você tá? Tudo ok, eu mandei mensagem ali, não sei se o Fufunha conseguiu contato. Ainda não, tenta lá, Fufunha. Senão a gente inverte, toca as músicas e a hora que ele chegar, a gente faz a entrevista, tá. Sem stress. Tá. No stress. Eu tô até entrando em contato aqui no inbox, aqui. Eu, na verdade, copiei e colei o telefone que ele me deu, né? Eu vou te passar o número agora aí de novo, tá? Mas de qualquer forma, vai ser uma honra conversar com o Xavier de Oliveira. Deixa eu passar aqui só um pouquinho, o pessoal que tá na escuta. O fim é 25. O fim é 2520, né? Deixa eu ver aqui. Exatamente. Tá. Exatamente. Então é esse mesmo. É 21. A esposa acabou de confirmar o número. É, 21, não, né? Não queria dizer o número aí, mas não, é, 21... até agora no inbox. Tá, vai lá, Fufunha. Estamos aqui no aguardo para falar com o Xavier de Oliveira. A gente acertou que seria na primeira metade do programa. Tenta outra vez aí, ô Fufunha. Ela confirmou esse número agora, eu copiei, colei e mandei para ti aí. Vai lá, Fufunha, tenta lá. Você viu quem morreu? Foi a ex-cantora das Frenéticas, né? A Edir Macedo. Triste, né? Já, e notaste, já é a segunda das Frenéticas, né? Que falece, né? Em compensação, tem tanta gente que continua viva. Ah, querido, falando sério, olha, o ceifador tá batendo na porta errada, para variar, né? É. Ela já estava com problema de saúde já há um tempo, estava até num retiro de artistas, e uma laje, quando a gente até conversou com a Leiloca, a Leiloca até comentou que ela já estava doentinha e tudo mais, e ela se foi. Fiquei sabendo que é só de uma hora e meia. Então, vamos ver aí, porque... Pronto, Marco Antônio. Acabou o estresse, Marco Antônio. Acabou o estresse, Marco Antônio. Ah, minha fralda geriátrica. Marco Antônio, o seu convidado já está no ar. Para com o estresse. Uma honra, gente, assim... O pessoal que acompanha o programa sabe que, dependendo da disponibilidade dos convidados, às vezes a gente ou conversa no primeiro bloco, né, das 18 às 8h30, ao redor a gente pode passar um pouquinho aqui e ali, ou então no segundo bloco, depois das 8h30. Conversando com numa pré-entrevistinha que eu fiz com o Xavier, a gente decidiu o primeiro bloco. Então, quero falar um pouquinho sobre esse carioca, Xavier de Oliveira. Eu diria que ele é um exemplo de cineasta que... Falando sobre o pátio dele, sobre a vizinhança dele, ele acabou se comunicando com o resto do país, né? Do Oiapoque ao Chuí. Eu consideraria o Xavier de Oliveira uma espécie de cronista cinematográfico, sempre dando muita importância à humanidade dos personagens. O primeiro filme dele como diretor, Marcelo Zona Sul, é uma pequena obra-prima sobre o rito de passagem de um menino, interpretado pelo grande Stepan Nersesian. A trilha, até por sinal, foi tocada pela banda de rock progressivo gaúcha Liverpool. Depois ela se tornou Bicho da Seda. E até por sinal, daqui a pouco a gente tem um recadinho de uma pessoa do que eu vou ler aqui, de uma pessoa do Bicho da Seda. Mas de qualquer forma, ele coescreveu também um filme chamado, de 68, chamado Os Paqueras, dirigido por Reginaldo Faria. Pode-se dizer que, de certa forma, inaugurou a comédia erótica no Brasil. Depois teve até uns machões feitos pelo Reginaldo Faria também, que é mais ou menos a mesma linha, né? Até esse comédia erótica, eu uso muito essa expressão, pejorativamente os críticos, alguns críticos colocaram a pecha de porno chanchada, e até hoje tem muita discussão sobre isso. De qualquer forma, depois ele fez André, A Cara e a Coragem, dirigiu esse filme, escreveu, filmado cerca de um ano depois de Marcelo Zona Sul, também selado pelo Stepan, dessa vez interpretando um caipirão chegando na selva de pedra e tendo que se virar no bafon para sobreviver. O Vampiro de Copacabana, que é uma comédia de erros e acertos sobre um casal em crise no Carnaval Carioca, com a Rosana Guessa, nossa convidada de umas semanas atrás. Gargalhada Final, que é uma homenagem cheia de melancolia aos artistas mambembes do Brasil, com o Estepan, mais uma vez, e o excepcional Fregolente. Dá para dizer assim que até uma metáfora, eu acho, sobre artistas procurando desesperadamente seu público. Também ele dirigiu Adágio ao Sol, um belo drama co-produzido e estrelado pela Rosana Guessa, sobre um casal nos anos 30 enfrentando problemas no casamento e tendo como cenário o desenrolar da Revolução Constitucionalista. Ele também escreveu Nossa Senhora de Caravaggio, do Fábio Barreto, é um filme meio que no estilo assim, Marcelino Panevino, e produziu, ainda não lançado, uma comédia chamada Solteira Quase Surtando, vai ser lançada em breve. Então, finalmente, quero dar as boas-vindas ao Xavier de Oliveira. Tudo bem, Xavier? Tudo bem, Marco. Tudo bem. Eu acho que houve assim um pequeno... erro? Pode falar. Não, perdão, fala. Eu estava na expectativa de vocês chamarem, uhum. E parece que não estava chamando, alguma coisa assim no telefonema, enfim, mas está resolvido os problemas. Não, vamos, tudo bem. Vamos em frente. Vamos em frente. Ô, Marco, explica para ele. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, amigo. É que o nosso operador é gago, então de vez em quando ele gagueja ao digitar os números também. Fica não, tranquilo. Não foi culpa do Fufunha, para de implicar. É sempre culpa do Fufunha. Se alguma coisa der errado, o culpado é Fufunha, ponto. Xavier... É uma honra falar contigo, tá? Obrigado, eu realmente acompanho teu trabalho há algumas décadas e eu queria. Vamos tentar começar mais ou menos pelo começo. Me fala um pouquinho do Xavier de Oliveira criança, né? Ex-irmão do falecido cineasta, um cineasta que eu gostava bastante também, o Denoy de Oliveira, ou também algumas chamam de Denoy de Oliveira. É, né? Isso. Que ele fez um filme que eu gosto bastante, A Grande Noitada, e também O Baiano Fantasma, né? Sim, então, entre outros, claro. E também trabalhou contigo como diretor de produção, musicou filmes teus e tudo mais. Mas ele é de Belém do Pará, do Rio. Me fala um pouquinho dessas andanças, sei lá, da tua família, pode ser? Pode ser, claro, sim. Bom, quer dizer, meus pais vieram de Belém do Pará, uhum. E chegando aqui, quer dizer, já o Denoir veio, tinha 4 anos de idade, e chegando aqui eu nasci. A minha mãe veio grávida, né? Ah, tá. Então eu cheguei aqui, o Rui de Oliveira, que vocês devem conhecer também, sim. O artista, uhum. Ilustrador, uhum. Também nasci. Quer dizer, na verdade nós somos três irmãos, né? Uhum. E trabalhamos juntos em diversos filmes, em diversos projetos, diversos sonhos, enfim. Infelizmente, o Denoir faleceu alguns anos atrás. Alguns anos, aham. Conseguiu fazer mal. Você está em São Paulo. O João Alckmin está em São Paulo. Eu estou em São Paulo. Ele está em Porto Alegre. Não, o Marco está em Porto Alegre, o João está em São Paulo. Eu estou mais especificamente em São José dos Campos. Isso. São José dos Campos, pois é. O Denoir fez uma obra muito importante aí em São Paulo, retratando os sem-sorte, os que não são amigos do rei, uhum. Então, os desvalidos, enfim. E fez uma obra muito importante. Hoje em dia, teve uma homenagem muito bacana. E tem um teatro Denoir de Oliveira. Uhum. Enfim, isso, quer dizer, na verdade, nós sempre, recapitulando um pouco, nós sempre tivemos o sonho de fazer cinema, quer dizer, e partimos, assim, às vezes, de uma perspectiva um pouco errada, que nós achávamos que fazendo, primeiramente, uma fotonovela, a gente ia ter recurso para poder fazer nossos filmes, né? Que era o nosso objetivo. Uau. Bom, então nós começamos, na verdade, fazendo uma fotonovela chamada Vitrine de Sonhos, e isso em 1962. Uau! Em 62, de onde vocês eram nascidos? Não, eu já era há muito tempo, não se iluda, não. O Marco com certeza não existia ainda. Você que pensa. Olha só, então nós fizemos uma ilusão nossa, uma porra louquice, na verdade, porque a gente fez uma fotonovela e não conseguimos vender para lugar nenhum. Na ocasião, na época, havia A fotonovela era uma coqueluche. Sim. Mas os italianos dominavam muito. Sim, entendeu? Fotoromanza, então nós fomos... lá, né? Fotoromanza, lá, né? Como? Eles chamavam de fotoromanza lá. Né? Pois é, não sei exatamente. Uhum. Mas, enfim, então não conseguimos fazer a novela. E ficou aquele monte de fotografias perdidas e tal. A única vantagem foi que o Edson Batista, que foi o fotógrafo do Escravo de Jó, que é o meu primeiro filme, na verdade... Uhum. Uhum. Que é um curta-metragem. Curta-metragem. Eu ganhei o prêmio do melhor filme curto aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós começamos junto e o Edson já estava na fotonovela. Ah, é? Eu ia te perguntar mais Batista... adiante sobre o teu trabalho com o Edson. Não sabia que tinha começado com fotonovela. Uau! Pois é. Uau. Ele tinha um estúdio de fotografia aqui em Copacabana. E aí nós seduzimos ele para fazer a fotonovela, ele embarcar nessa canoa furada. Então, foi essa a história, assim, quer dizer, enfim, até chegar ao Marcelo Zona Sul, quero só dizer isso, que até chegar ao Marcelo Zona Sul, foi uma trajetória um pouco espinhosa para nós, porque a gente não tinha recurso, quer dizer, a gente era mais sonho do que recurso, quer dizer, enfim, foi uma coisa feita assim, muito... E principalmente um roteiro muito discutido com o Denoir e com o Rui também, meus irmãos, até nós chegarmos à conclusão de uma história que fosse uma comédia, que fosse uma coisa com observações humanas, com certo conteúdo, analisando uma classe média através das crianças, de adolescentes, o Marcos fez uma referência interessante, que foi o filme Paqueras. Quer dizer, eu acho que o filme Paqueras e Todas as Mulheres do Mundo, na verdade, reinauguram um período de comédia urbana. Eu acho, do meu ponto de vista, quer dizer, eu não coloco a Paquera como uma porno chanchada. Eu coloco uma comédia urbana, uma comédia... Comédia de costumes, né? Exatamente, exatamente. Como é uma pitada de sensualidade, de malícia aqui e ali. Eu quis dizer mais... Tinha malícia aqui e ali e tal, um personagem estriônico, muita influência, talvez, das comédias italianas. Certamente. Agora, enfim, então, o que acontece aí, quer dizer, então, voltando do ponto de partida do Marcelo, nós conseguimos um pequeno recurso, pegamos uma equipe semi-amadora, como eu era também, enfim, todos nós. O Carlos Federico, que fez a produção, vinha do amadorismo. Nós todos pertencíamos ao mesmo curso de direção de cinema aqui no Rio de Janeiro, que foi dado em 1964 pelo professor Rui Guerra, depois o Bartolomeu Andrade, e o terceiro professor foi o Gustavo Dal. Ah, Gustavo Dal, argentino. Enfim, então, foi um curso que deu no Museu de Arte Moderna aqui no Rio de Janeiro. Influenciou então, muita gente, mais né? ou menos assim, quer dizer, eu não sei se eu estou já extrapolando o que você... Não, a gente, se não te importa, querido, eu vou ficar indo e vindo no tempo aqui, tá? Fora sim, não, fora de ordem, é bom, tá? Porque para poder disciplinar aqui a minha cabeça. Tá, assim, ó. Antes de mais nada, eu queria dizer também que quando o Stepan ficou sabendo da entrevista, ele mandou uma mensagem para ti, tá? Ele disse o seguinte: meu inesquecível e para sempre meu diretor querido, muito obrigado por ter me apresentado o mundo inacreditável do cinema. Fazer cinema me ajudou a suportar a vida real. Muito obrigado e para sempre o meu amor em 24 fotogramas por segundo. Tá? Eu achei lindíssimo. Stepan é uma figura, Stepan é uma figura. Não, mas olha só, tem também outra mensagem, querido, tá? Que eu vou ler agora. De uma pessoa que acho que não fala com ele há muitos anos. Sim. O nome dele é Edinho Espíndola, ele foi baterista do Liverpool. Fez a trilha do Marcelo Zona Sul. Sim. Isso. Ele ficou sabendo. Nossa Senhora. Isso, ele mandou dizer o seguinte, foi uma oportunidade única de participar desse projeto com muita, muita liberdade. Mandou um grande abraço, tá? Ah, que beleza, rapaz. Eles eram, rapaz, esse Liverpool Sound era uma coisa fantástica. Esses sim. meninos aí, esses são uns meninos gaúchos. Sim, de Porto Alegre. Eles participaram aqui do festival universitário aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Então, uma das pessoas do júri, uma musicista, uma pessoa muito importante na nossa vida, na minha do Denoir, chamada Geni Marcondes. Claro, trabalhou contigo. Uhum. Pois é. Uhum. Ela nos disse assim, olha, tem um grupo aí, os meninos lá do Sul, que são maravilhosos, eles têm uma música incrível, nós podemos botar eles na trilha sonora do Marcelo Zona Sul. Aí uhum. fizemos contato, eram os garotos, eram os meninos, uhum. na verdade, eram os meninos, garotos, todos muito cabeludos, e eles num dia até aconteceu um caso, eles pegaram um táxi. Naquela época, ser cabeludo não era tão comum assim. Mas aí o motorista táxi perguntou assim para eles, vem cá, rapaz, esse cabelo grande não incomoda vocês, não? Aí um deles respondeu pro motorista, ah, não, incomoda os outros. Então eram quatro garotos gênios. E sim, tinha um sim. menino que cantava, que era o Foguete. Foguete Luz, exatamente. Uhum. Era o Foguete. O Foguete, uhum. não sei se está vivo ainda. Tá vivo, sim. Está vivo. E essa banda, vale dizer para o pessoal de fora do Rio Grande do Sul, que foi a banda que basicamente inaugurou o rock progressivo e a expressão rock gaúcho basicamente veio da banda Liverpool, que depois se tornou Bicho da Seda. Né? Pois é. Então, rapaz, é impressionante. Depois eu li muito sobre o Liverpool. Hoje em dia eles são muito cultuados aí no sim, Sul. Sim, muito cultuados. Dizer sobre isso. Fizeram escola, diríamos assim. Fizeram escola, né? Os meninos, quer dizer, puxa vida, rapaz, como a vida é curiosa, né? Que legal que né, ele, quando ele ficou sabendo, ficou bem empolgado e mandou um abraço. Rapaz, manda um abraço para eles também, rapaz. Diz que nós continuamos, eles pelo lado dele e eu pelo nosso, continuamos com os nossos sonhos. A gente só que vai maravilha. Parar de sonhar e de trabalhar quando morrer. Uau, que maravilha. Deixa eu perguntar uma coisa, querido, assim, também fora de ordem. Aqui, fala como é que a tua família era uma família muito artística, assim, me fala um pouquinho sim, disso, estou tentando ver a semente, como é que começou. É, o Denoir de Oliveira, quer dizer, na verdade, assim, o grande farol da nossa vida foi o próprio nosso irmão, Denoir. Ah, ele tá. que foi, ele era o mais velho. Quatro anos mais velho que tu, né? É, ele era mais velho que eu. Uhum. É, ele faleceu, vocês sabem. Sim. Então, sim. Ele foi um cara, assim, de muita importância na minha vida, na vida do Rui, especialmente, que é o caçula, né? Uhum. E ele foi uma pessoa, foi uma espécie de um farol à nossa frente, nos indicando as coisas, abrindo os caminhos, mostrando os artistas, nos comprando livros, enfim, dando todo uma... um direcionamento assim para a arte, né? Então ele foi uma pessoa extraordinária em nossa vida. O Denoir, na verdade, vocês devem saber a história dele, ele pertenceu ao Grupo Opinião, eram sete donos do Grupo Opinião, né? Ele foi, era ele, o Denoir, o Ferreira Goulart, o Vianinha, sim, Armando Costa, o Paulo Pontes, Paulo Pontes, o que morreu recentemente, o João, chamado de Joãozinho, não estou esquecendo o sobrenome. Enfim, eram sete. Foi um teatro, sim. O João das Neves. Sim, foi um teatro, assim, que vocês sabem, revolucionário. Sim, um sim, teatro, sim. assim, de contestação, teatro fazendo todo um reviver da cultura nacional. Isso. Pegou três tipos diferentes, humanamente, que era o Zé Kétio, o malandro carioca aqui do Morro do Rio de Janeiro, a Nara Leão, uma burguesa de Copacabana, uma mulher rica, uma moça rica, família rica, e o João do Vale, porra, eu ia falar um palavrão, mas eu acho que não pode, né? Pode sim, pode, aqui pode tudo. Pode tudo, sim. Eu ia falar um nordestino fudido, mas... Pode. Bom, também. Pode, tem muitas... A gente entrevistou até há umas semanas o Márcio Pascoal, que escreveu até a biografia do João do Vale, né? Isso. Esse foi um gênio também, rapaz. Uhum. Puxa vida, então foi tão importante assim essa convivência. Eu assisti o Teatro Opinião inúmeras vezes, para mim foi fundamental, porque o Teatro Opinião... com o show Opinião, ele juntava assim três dinâmicas, mais ou menos em termos de dramaturgia, três ou quatro, que era a reportagem, que era o documental, o depoimento pessoal, a música, entendeu? E a encenação, tudo junto, a própria encenação. Tudo junto numa falada ali, né? É, eles faziam todo esse agrupamento de coisas, de manifestação, assim, de uma maneira caótica. Não havia propriamente uma história, havia uma sucessão de emoções. Uhum, era foi um espetáculo que foi muito, muito reverenciado. Sim, foi exibido no país todo, inclusive da cultura de Porto brasileira. Alegre, vocês se lembram disso. Mas, enfim, então, todas essas vivências para nós foram muito importantes e, na verdade, elas foram canalizadas pelo Denoir de Oliveira, né? Que maravilha. Porque ele que nos aproximou de tudo isso, né? Sim, sim. Você, de querido, repente, deixa eu te contar uma coisa. Conheci o Pregolente, inclusive, lá. Sim, o Pregolente, claro, grande ator. É, deixa eu te contar uma coisa, correu, querido, pega, sobre... Come. É. Sobre o Marcelo Zona Sul, tá? Um filme que eu adoro, um filme também, tá falando até em banda cultuada, esse é um filme extremamente cultuado, né? Quem diria que, sei lá, 50 anos depois, quase, a gente estaria falando sobre ele, né? Mas é um filme assim, adorado. Filme. E eu queria te perguntar uma coisa sobre o filme, tá? Só um parênteses. Eu já comentei isso em outros programas, mas o diretor de fotografia Zé Medeiros, que fotografou o Paquera, é meu primo. Meu primo. Não diga, apesar do sotaque gaúcho, eu sou piauiense. E ele foi alfabetizado pelo meu avô. Puxa, mundo é pequeno. Rapaz, o Zé Medeiros, nossa senhora. O Zé Medeiros, eu trabalhei com o Zé Medeiros no filme dos Paqueras, porque eu era assistente de direção do Reginaldo. Do Reginaldo, né? Foi aí que eu conheci o Zé Medeiros, assim, pessoalmente. Evidente que eu já conheci o trabalho dele. Sim, sim, sim. Ele era rapaz, é uma figura extraordinária. Porque ele fazia do limão a limonada. Totalmente. Ele tirava das condições mais adversas possíveis todo um tratamento de luz da maneira mais barata possível. Eu acho que a importância do Zé Medeiros para a fotografia está exatamente da importância do Dib Luft para a câmera. Certamente. Entendeu? São duas pessoas que se harmonizaram nas condições que nós tínhamos. Perfeito. Ah, que beleza, rapaz. O teu primo foi um gênio. É, eu tive pouquíssimo contato com ele, até eu conheci conheci em Cuba, e não sabia que era meu primo, comentando com meu pai quando voltei para o Brasil. Eu falei, mas pô, não sabe, o Medeirinhos, trabalhava para o Cruzeiro. Que figura linda, rapaz, pois que pessoa olha, boa. Sabido, eu vou ficar, pessoa. Desculpa, tá te interrompendo aqui ali, tá, porque é bastante coisa que eu cobrir. Mas é bom, a gente vai maravilha. Se não fique bravo, por favor. Sim, tá, sim. Deixa eu ver contigo o seguinte, querido. Você está ouvindo como fundo musical o grupo Liverpool, trilha do filme Marcelo Zona Sul. Esse é o foguete que está cantando. Exatamente. Obrigado por colocar. Essa música ficou em sucesso, rapaz. Foi parada de sucesso. A gente ligava no rádio e estava toda hora tocando. Querida, deixa eu te perguntar então sobre o Marcelo no seguinte. O que eu quero te perguntar é o seguinte. Um ano e meio depois, mais ou menos, filmaste André, a Cara e a Coragem, tá? E eu sempre achei, me diz que eu tô pirando muito, quase como se o André, o personagem André, que é também o Stepan, porque tem vários momentos muito bonitos no Marcelo, que ele comenta assim, ele fala de um parente dele que já viajou o mundo todo, que foi pra Ásia, queria ter, ele acha que basta ter cara de pau para vencer na metrópole. Então, eu posso deduzir que o André seria mais ou menos o Marcelo que fez essa viagem e se deu mal? Talvez. Porque, na verdade, o Marcelo, ele vem de uma cidade chamada Carangola. O André vem de Carangola. Aliás, o Ziraldo ficou irritado comigo. Ele disse pra mim assim: Xavier, por que você não botou Caratinga, porra? Em vez de Carangola? Porque o Ziraldo tá, né? E, aliás, ele recentemente saiu do hospital. Sim. Enfim, rapaz, a gente, na nossa atividade, a gente tem esse privilégio de conviver com pessoas singulares, pessoas assim que têm um toque especial perante a sociedade, perante a cultura. Pessoas de uma sensibilidade, por exemplo, o caso do Fregolente, que a gente vai já chegar nele, enfim. Mas eu aí me perdi agora aqui. Pergunta era, pode ser uma versão mal sucedida, um pouco mais velha, do Marcelo, o personagem André Cara Coragem, já que ele, né, vira garoto de programa, da classe FGGGHZ, engravida uma operária e tudo mais, ele tem um trajeto assim muito triste, né? Sim, dá para dizer mais ou menos que é quase uma semi-sequência? Na verdade, eu nunca pensei assim, eu nunca pensei exatamente, nunca consegui, nunca raciocinei em cima dessa tua dedução. Eu quis mostrar mais ali no André Cara Coragem um conflito mesmo de cultura, um personagem perdido. Acho que o André tem mais a ver com o Carlos do Vampiro de Copacabana do que exatamente com o Marcelo. Não sei, mas olha, o que acontece, ô João, é o seguinte: quando a gente faz um filme, o filme deixa de pertencer a nós. Claro. O realizador, cada pessoa interpreta de uma forma diferente. Claro. Cada claro. Pessoa, dentro da sua sensibilidade, bagagem, a pessoa consegue, a pessoa vai e ajeita o filme dentro dos seus sentimentos, da sua perspectiva claro. De vida claro. E tudo mais. Então é impressionante isso, porque às vezes você escreve uma coisa assim que é aparentemente tola, mas que repercute de uma maneira profunda em certas pessoas, né? Uhum. Enfim, o que eu digo é o seguinte: o momento que o filme bate na tela, ou um artista pinta um quadro, ou faz uma música, a partir daí, um abraço pro artista, pô. Pertence às pessoas. Tá. Então, assim, mas tem um link também, se me permite fazer, o pirando aqui um pouquinho, tá? Tem sim. um link também do André com o Banheiro Fantasma, do teu irmão. Sim, sim, né? sim. Da pessoa sim, que joga dinheiro na bandeira. Exatamente. Né? É o cara que chega na grande cidade... Senheira Lendeira. O desencontro. Uhum. O Baiano Fantasma é um filme extraordinário, assim, eu gosto muito. Sim, ambos são devorados pela cidade grande, diríamos assim, né? Foi, exatamente. E trabalha... A cidade cuspido depois. Eu nunca me... Toda vez que eu falo no Baiano Fantasma, eu me lembro na cena do divino Rafael de Carvalho. Uhum, é uma das coisas mais... Uma das cenas que ele enlouquece, é uma das coisas mais patéticas e dramáticas que eu assisti em toda a minha vida, no filme do Denmar. Vamos voltar aqui. Aí, bom, retomando um pouco, nós estávamos exatamente aonde? Agora, eu só tinha perguntado se poderia ser, né? Se poderia ser o Marcelo, já respondeu. Vamos pular agora. Pro Gargalhada Final, né? A gente, como eu falei, é um filme cheio de melancolia, assim, sobre artistas mambembes, né? Com o Stepan e o Fregolente, que até tinha um ator americano coadjuvante que eu gostava bastante, chamado Broderick Crawford. Eu sempre achei eles muito parecidos. Broderick Crawford. O Fregolente com o Broderick Crawford. Você está fazendo uma relação interessante. É, de fato, lembra até, hein? Pois é. O nosso Broderick Crawford, exatamente. Um ator de altíssimo nível, o Fregolente. E a primeira vez que eu vi falar do Fregolente foi, eu estava assistindo aquela novela, com a Nívia Maria e tudo mais, que era Dona Xepa, e daí apareceu o nome, participação especial, e com o Fregolente, eu me lembro que eu era só um nome, né, só uma palavra, então eu me lembro que eu era pequeno e não sabia, fui atrás para pesquisar e tudo mais. Então vamos falar assim um pouquinho, querido, do Gargalhada Final, né, porque tem um filme muito elogiado dos últimos anos, até não sou grande fã, mas é que é o Palhaço, aquele filme que o Selton Mello dirigiu e estrelou com o Paulo José. E eu acho que não existiria o filme O Palhaço sem o Gargalhada Final tendo sido feito antes. Me fala um pouquinho. Pois é, é um filme também, o Palhaço também é o pai e filho, né? Parece que tem essa semelhança. Fala um pouquinho da tua ideia, querido, da tua ideia assim, de seguir, levar a gente meio de mão dada por essa trajetória desses dois personagens. Também quero dizer que a grande Armênia, que até mandar um abraço para ela, tua esposa, aqui, né? Eu acho a cenografia dela e os figurinos muito bons, muito bons mesmo. Não dá para acreditar que alguma coisa que ali foi criado pro filme. Parece que, por acaso, a equipe passou por uns artistas mambembes e fez, assim, porque eu acho que é um naturalismo muito bom, muito pois bom. Pois é, exato. Quer dizer, ela houve realmente essa integração do trabalho dela com as possibilidades nossas e com a proposta do filme. Quer dizer, no caso do Gargalhada, é um filme... A minha linha de filme assim que eu fiz, espero continuar fazendo, se me permitirem, é um filme simples, filme poucos personagens, filme que trate do ser humano, que traga assim algum conteúdo de observação e tudo. No caso do Gargalhada Final, que de fato é o filme que eu tenho mais, que foi mais elogiado pela crítica, eu tratava exatamente disso, da questão do circo, né? Porque o circo é uma coisa fantástica. Eu me lembro, vocês perguntaram agora da minha infância, eu morava no Rio de Janeiro, quando era menino, eu morava num bairro aqui no Rio de Janeiro chamado Benfica. É um bairro aqui, zona subúrbio do Rio. Então, em frente havia assim, um terreno baldio, um terreno muito grande. Em frente à nossa casa morava um terreno baldio. Ali, volta e meia, acampavam os circos. Então, meu pai sempre me levava a mim, ao Denoir. O Rui era muito pequeno, mas levava a mim, ao Denoir. Então, o circo impregnou em mim. Depois, passados muitos anos, eu fiz um concurso, quando eu tinha mais ou menos 19 anos, por aí. Eu fiz um concurso, eu tinha perdido meu pai, nós estávamos em uma situação muito difícil assim, de vida. Aí eu fiz um concurso para o Banco do Brasil, passei e me jogaram lá para a Bahia, uma cidade pequena chamada Itapetinga, que não tinha nem no mapa na ocasião. E lá eu tive novamente contato com o circo, porque volta e meia surgiam circos mambembe, circos que chegavam lá com aquela... fazendo aquele estardalhaço pela cidade e tal, e acampava e realmente levantava as lonas e ia embora. Enfim, eram artistas errantes, assim, um circo mambembe, bem mambembe mesmo. Bem mambembe, então essa coisa ficou muito em mim. No caso do Gargalhada, quer dizer, eu tinha toda uma formação já com relação ao circo, que é um mundo fantástico, realmente. E fiz aqueles dois personagens ali em contato com a natureza, pai e filho com as suas contradições, o filho com toda uma perspectiva mais atual, mais prática, de trabalhar na televisão, enquanto o pai ainda acreditava na atividade do circo, e fazendo aquele conflito. Enfim, aquelas duas pessoas sendo assim, de certa maneira, o sonho deles sendo, de certa maneira, colocada... sendo vista pelo personagem do aflito, que é como se fosse um terceiro personagem olhando, exatamente observando que o sonho deles era uma coisa bastante inviável. Sim, se me permite, eu vejo, querido, também um pouco a galera final quase como uma versão muito mais pessoal do Bye Bye Brasil. Eu sempre achei os dois assim, de certa forma irmão, como se fosse um irmão menor em orçamento, mas não em coração, do Bye Bye Brasil. Bye Bye Brasil, ótimo filme. Isso. Ótimo filme. Isso. Ótimo filme. Querido, deixa eu te perguntar sobre... tem uma coisa que permeia os teus filmes, que é a melancolia. Na verdade, é isso que me atrai muito neles, tá? Eu queria ver... não quero parecer pretencioso aqui, mas... A melancolia tua amiga, me fala um pouco disso. Rapaz, eu sou casado há 50 anos. Então a minha mulher, a minha antítese, porque ela é uma pessoa, a irmã do Stepan. Sim. Porque ela é uma pessoa alegre. A gente vai assistir uma comédia assim, por exemplo, há pouco dia nós fomos assistir uma. Ela ri o tempo todo e eu não consigo rir. Então eu acho que eu sou um chato, na verdade, um melancólico chato. Entendeu? Ai, então, adorei. Eu acho que eu tenho uma amargura, assim. No, uhum. no, no, no André Cara Coragem, aquele personagem perdido na grande cidade, desempregado, fudido, com a mulher, uma menina grávida, naqueles papéis picados, com uma cidade toda em festa e tal, fazendo aquele contraponto dele, o estado de espírito dele com aquele personagem, enfim. Então, realmente, no Gargalhada, no Marcelo, que depois volta para casa, volta para casa porque estou com fome, mentira dele, pô, ele volta para casa porque ele é um classe média mesmo, que vai ficar em casa e tal. Mas então, o vampiro de Copacabana, se me permite, também tem um pouco também, isso, também, né? Também tem essa melancolia no final, aquele casal. Sim, sim. E esse lance do casal em crise e todo mundo feliz ao redor com o carnaval e tudo mais, né? E eles dançando aquela música maravilhosa música do Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua, né? Isso, que é uma belíssima música do Sérgio Sampaio. E eles dançando ali, um casal que não tem... Não adianta dizer pra ela que eu te amo, ela não ama nada, ele vai continuar da mesma forma, é um casal perdido, sem saída. Sim. Nada vai mudar. Enfim, meus personagens não dão certo, eu acho que sou eu próprio, porra. Mas assim, ó... Eu dei certo no casamento, ô, João, eu só dei certo no casamento, o resto eu me fudi todo. Olha, já é uma conquista, hein? Já é uma grande conquista. Já é uma conquista. Querido, assim, ó, eu gostaria de... só assim, para finalizar, me diz quando é que o teu próximo, o filme que tu produziste, quando é que ele vai estar para ser lançado, como é que é? Pois é, eu vou te contar assim, bem rapidinho. Uh-huh. Na verdade, eu tenho uma empresa minha, eu venho tentando há anos fazer mais filmes, fazer meus filmes, já escrevi mais de inúmeras histórias, eu não consigo nunca emplaquei história nenhuma, enfim, sei lá. Aliás, o Marco Antônio, ele esqueceu de citar o Javanês, que foi um curta-média-metragem que eu fiz, claro, com uma outra produtora, baseada no... O Homem que Sabia Javanês, baseado no Lima Barreto. E foi feito por uma outra produtora chamada Racó. Bom, mas voltando a mim... Então, eu tava falando exatamente desses projetos que eu tenho tentado, projetos autorais... Esse está em pós-produção, né? Mas aí voltando a esse filme agora que eu vou lançar, que nós vamos lançar aqui. Ele não é a direção minha, a direção do... Não, é um dos produtores. O Caco Souza. Eu apenas entrei com a minha produtora, que ela continua ativa. Entendi. Chama-se Artemis Produções Audiovisuais Limitadas. E ela continua ativa. A minha filha, que mora nos Estados Unidos, a Milena, mora lá há muitos anos, casou com um americano e tudo, ela conseguiu uma parceria com a amiga dela, especialmente a amiga que conseguiu uma parceria com a MGM, né? Sim, Metro Goldwyn-Mayer. Então... aí foi, perguntou, papai, vamos fazer esse filme junto, tal, não sei o que e tal. Aí eu fiquei um pouco assustado, assim, porque realmente é uma coisa... Era um contrato aqui entre nós, um contrato meio bastante... Mas, enfim, então... aí eu estou fazendo, resumindo, eu estou fazendo esse filme que é uma comédia, que foi escrito pela minha filha, chama-se Solteira Quase Surtando. Isso, é uma comédia que ela não, eu não consigo inserir ela nessas comédias que estão assim, essas comédias digestivas que estão exibindo atualmente. Não vou citar, mas enfim, porque é uma comédia que tem um certo conteúdo humano, tem uma perspectiva feminina, uma série de indagações que ela faz a respeito da vida e da própria condição dela de mulher, de modo que é um filme que tem um outro conteúdo mais interessante. Legal que faz isso, porque o título pode dar a entender que seja mais uma dessas comédias. Pois que estão é, mas aí, não é, que... mas não é, mas não é. Legal. Mas não é. E vocês vão ver o filme. Enfim, então o filme está na seguinte fase. Nesse momento eu recebi um e-mail das pessoas que estão fazendo o trailer, porque a distribuidora que é a Rio Filme, junto com a Anagrama, ele que é aí de São Paulo, acataram o trailer, gostaram do trailer, aprovaram o trailer. Então, foi uma fase que nós vencemos, quer dizer, aprontamos um trailer agora, e o filme está pronto, praticamente pronto. Eu estou só dependendo de uma inclusão de músicas. Eu não sei se vou incluir certas músicas ou não, porque tudo depende de um financiamento que foi prometido, mas que foi prometido não, que foi conquistado por nós, mas que não foi liberado até o momento. E então, se liberam, eu consigo botar determinadas músicas no filme. Se não liberam, eu tenho que retirar essas músicas. Claro. Porque é uma coisa muito, tanto o Marco como o João vão entender. Hoje mudou tudo, rapaz. Há muitos anos que eu não produzia filme, então eu me sinto assim, um cego em tiroteio. Então, de frente, um André com a cara e a coragem, né? Pois é, rapaz, a cara é a coragem mesmo, porque muda tudo. Então, são realidades que se colocaram hoje em dia que até chocam, assim, por exemplo, não sei nem se eu devia falar isso, mas a importância que a distribuidora hoje assumiu diante de um filme é uma coisa espantosa. Isso não havia na época que eu produzia regularmente. Claro, então, hoje, uma distribuidora, ela vai e muda o filme, porra. Claro, muda a cena, muda. Não aconteceu isso, felizmente, viu? Não aconteceu. Que bom. Mas há precedentes assim, histórias que eu sei de... Histórias de terror. A distribuidora, de repente, resolve muda para lá, muda a cena para cá, manda filmar mais coisas. Claro. Porra, enfim, nego. Eu me choco pra caramba, porque pra mim sempre, o cinema sempre foi uma coisa autoral minha, que eu escrevia, que eu dirigia. Sim. É um filho que saía de dentro de mim. Sim. E eu não admitia nunca que alguém desse palpite sobre porra nenhuma. Que maravilha. Xavier, Mudou tudo, pois é. Xavier, assim, ó, de coração, tá? Eu quero agradecer o teu tempo. Obrigado. Muito obrigado. Quem tá falando? É o Marco. Quem tá falando agora? É o Marco Antônio. Marco Antônio, sim. Não, eu tô dizendo só que eu quero agradecer pelo teu tempo. Ô, nego, eu ficaria conversando. Você já terminou? Nós estamos só na... Pois é, infelizmente, a gente estendeu um pouco até, normalmente uma meia hora, mas a gente... Não, assim, ó, João, só mais uma perguntinha, tá? A gente vai para as músicas, tá? Lógico. Lógico, tá muito bom o papo. Pensei, a conversa tá tão boa que eu digo assim, puxa vida, essa entrevista vai levar mais umas 2 horas, vai ser uma maravilha. Aqui, ó, deixa eu fazer uma pergunta, então, assim, só para finalizar, que eu acho muito importante, tá, né, o trabalho, obviamente, de uma pessoa que está iniciando com o diretor de fotografia, né? O diretor de fotografia pode ralar com a vida do cara. E trabalhar nos seus dois primeiros filmes com o Edson Batista. Sim. Fala um pouquinho do teu trabalho com ele, já que ele também estava meio que começando, pode ser? Pode, sim. O Edson, bom, breve, vamos ver se a gente consegue encaixar aqui, vamos ver. Tinha um estúdio fotográfico. Sim, falasse já isso. Uhum. E nós tínhamos amizade assim, porque... Aí entra novamente o Denoir. O Denoir, que era amigo deles, era um grupo que queria fazer, eles pertenciam a esse grupo, e também tinha um estúdio fotográfico. Entendi. Quer dizer, então o Edson, na verdade, a escola do Edson é da fotografia estática. Sim, sempre é um apaixonado por cinema. Eu, de 15 em 15 dias, eu me encontro com ele para a gente tomar cerveja e falar de cinema. Que maravilha. Eu quero eventualmente falar com ele também no programa, que eu admiro muito o trabalho dele. Sim, eu dou o telefone dele. A gente fala em off ali e depois me passa isso, pode ser? Tá certo. Assim, ó, Xavier, mais uma vez, muito obrigado, tá? Quero agradecer a Armênia pela força também, também a Elizabeth Nercesian, que deu uma força pra gente, tá? Então, te agradeço mais uma vez por esse papo maravilhoso, e não é puxação de saco, mas eu acompanho teu trabalho há algumas décadas e gosto muito dos teus filmes, tá bom? Espero não ter decepcionado vocês com a minha entrevista. Foi fantástico, fantástico. A única coisa que eu me decepcionei um pouquinho, dizer, é que se falasse palavrão só duas vezes. Ah. Eu estava esperando mais macio vocês. Eu falei palavrão com medo ainda, hein, rapaz? Eu falei com medo. Pô. Não, eu tô acostumado a ser chamado de filho da puta aqui, essas coisas assim. Fique tranquilo. Maravilha. Querido, de novo, um grande abraço. Obrigado. Um grande abraço para você, gente. Tchau, querido. Você. Muito tchau, obrigado pela oportunidade. Abraço. Muito obrigado mesmo. Obrigado você. Oi, queridão. Uau, maravilha. Desculpa atrás. O cara é fantástico. Gostei muito dele. História para contar e é tudo verdade. Que é mais embora se diga melancólico, tem um alto astral muito grande. Eu acho que o melhor tipo de humor é o que é de gente melancólica e acho que as pessoas sérias, quando elas têm essa pegada meio de humor, que elas, muitas vezes elas até não querem dar crédito, elas podem ser muito engraçadas. Sim, mesmo. Sim. Vamos lá? Vamos lá para os anos 50 e tal. Vamos lá, Fufunha. Abre lá. Prima rosa rossa già sbocciata e nascondimide le viole mammole. Ormai la prima rondine è tornata, nel cielo limpido comincia a volteggiare. Il tempo bello viene ad annunciare. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, è primavera. Lasciate entrare un poco d'aria pura, profumo dei giardini e i prati in fior. Aprite le finestre ai nuovi sogni, bambine belle, innamorate. E forse il più bel sogno che sognate sarà domani la felicità. Nel cielo fra le nuvole d'argento la luna già fissato appuntamento. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, festa dell'amore. La la la la la la la la la la. Aprite le finestre al nuovo sole. Sul davanzale un piccolo usignolo, dalla lì tenere le piume morbide, ha già spiccato il timido suo volo e contro i vetri ha cominciato a picchiettare. Il suo più bel messaggio vuol portare. È primavera, è primavera. Aprite le finestre ai nuovi sogni, alle speranze, all'illusione. Lasciate entrare l'ultima canzone che dolcemente scenderà nel cuore. Nel cielo fra le nuvole d'argento la luna già fissato appuntamento. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, festa dell'amore. La la la la la la la. Marco Antônio. É muito amor, querido, é muito amor. Essa canção é de 56, não foi certo, eu, com todo respeito, ainda bem, que eu acho ela bem, bem chatinha. O nome da cantora é Aprile la Finestra, como eu falei, de 56, o nome da cantora é Tonina Torrielli. Um dos maiores hits dela foi Amami Se Voi, que também é de 56, vai tocar um trechinho daqui a pouco. Essa canção basicamente fala para a gente abrir as janelas, vislumbrar a esperança, as coisas positivas que estão para vir. O nome de batismo da Tonina Torrielli é Antonietta Torrielli. Ela nasceu em março de 34, ainda está viva, na região de Piemonte, no norte da Itália. Ela tem 84 anos hoje em dia, né? E ela representou a Itália no primeiro festival Eurovision, Eurovisão da canção, com a canção Amami Se Voi, que a gente vai ver um trechinho. E o interessante é que ela depois virou assim, figurinha repetida em festivais de música, né? Assim, uma figurinha carimbada em várias edições do Festival de San Remo. ela pode ser ouvida em filmes que vendiam, divulgavam Sanremo, como Destinazione Sanremo e Sanremo Canta. Ela abandonou a profissão em 1965. Vamos tocar um trechinho só do Amame Se Vuoi, por favor? Piace tanto accarezzarti, sugli occhi timidi baciarti, ma non mi sento di giurarti, se tu mi chiedi eterno amor. Abbandoniamoci al destino, soltanto lui non sa ingannare. Ai, minha taxa de glicose. Olha, o braço aqui que é, querido, eu tô sendo injusto. Essa canção é a que presta, a anterior que era pra ter pulado pela janela. Não, as duas, as duas. Pois é, olha só, nessa época que ela concorreu com a canção que eu já ouvi um trechinho agora, no Festival Eurovisão, nessa época as famílias se reuniam ao redor da rádio, né, pra acompanhar, sim, porque ninguém tinha TV mais na Itália. Então, vamos então, assim, já adentrar os anos 60? Vamos embora. Bonita essa coisa. Vai, Fofão. Last night you softly kissed my ear and whispered words so sweet. But you can keep your blarney. Here's one girl you can't cheat. Got to be smart, be on the alert, or else your poor heart will keep getting hurt. If you can't treat a girl more like a living queen, then every girl will treat you like an old has been. Marco Antônio. Uau, tá. Então, só uma coisa que eu tinha esquecido. A canção que a gente tocou um trechinho antes da Tonina Torielli, que tu anunciaste que tua taxa de glicose estava lá em cima, o nome é Amame Se Vuoi e a tradução seria Ama-me Se Queres. Agora, só explicar um pouquinho, vai ter gente rindo, né? Porque é para variar, quando a pessoa tem que às vezes falar um trecho, uma canção, o pessoal, às vezes, na rádio, fica zombando. Mas, de qualquer forma, a mensagem é para não pedir o amor eterno, porque os meus beijos não são confiáveis. Ui! Tá? Isso, tá, por favor. Então tá, agora voltamos aos anos 60. Quem a gente ouviu aí foi a adorável Clodagh Rodgers. CLODAGH. O nome da canção, Believe Me, I'm No Fool. Ou seja, creio em mim, não sou trouxa. Não estou aqui para ser enganada. Cantou de 62. Um dos maiores sucessos dela foi em 1969. Já ouvi um trechinho. Uma canção chamada Come Back and Shake Me. Ou seja, de novo, agora eu trabalho colocando o meu na reta. Qual é o nome da música? Isso. Traduz para mim. Eu dizendo conta própria, mas tem que ter alguém implicando. Traduz para mim. Tá, volte e me sacuda. Ui! Isso, tá? Então, ela está viva, a Claudia Rogers, tem 71 anos. Ela nasceu na Irlanda, no Norte, é uma cantora, era lindíssima nos anos 60, nasceu, como eu falei, no Norte da Irlanda, uma cidade chamada Warren Point. Ela começou a carreira aos 13 anos, abrindo shows para o inglês Michael Holiday. A gente até, por sinal, em outros programas já tocou duas vezes canções obscuras do Michael Holiday. Deixa eu ver, ela muito popular na Irlanda do Norte, na Irlanda do Sul, Inglaterra, Grécia, Alemanha, Mônaco e Escócia. Em 69, ela foi uma das cantoras que mais vendeu discos compactos também na Europa. Principalmente com a canção essa Come Back and Shake Me, que já veio um trechinho. A imprensa inglesa deu a ela o título de melhores pernas do show business britânico. E o exército revolucionário irlandês, querido, o IRA, a ameaçou de morte. Mais de uma vez, porque ela circulava muito pelas duas Irlandas e tudo mais, e eles estavam achando que ela devia ser eliminada, né? Deixa eu ver, ela pode ser ouvida no seriado de TV Monty Python Flying Circus, que era aquele disquete onde o grupo maravilhoso Monty Python se lançou na Europa, e numa comédia britânica adolescente que eu procuro ver há mais ou menos 16 anos e não consigo achar lugar nenhum, que é Just for Fun. A Claudia Rogers, então, a gente vai ver um trechinho da canção dela de 69, que fez bastante sucesso lá na Europa, Come Back and Shake Me, por favor. Sotaque bravo, hein? E ela foi muito popular, lindíssima. Aquele visual meio, sabe de quem? Meio da Nancy Sinatra. Sim. Aquele troço, lindíssima essa cantora. Deixa eu ver que a gente bate. Vamos entrar então nos anos 70, por favor. Vamos lá. Marco Antônio. Essa canção é uma daquelas provas que muitas vezes algo sensacional não faz sucesso por uma razão ou outra. Eu adoro essa canção, é de 79, já que a gente já está na década de 70. O nome da canção é Turn the Music Up, ou seja, aumenta o volume da canção, aumenta o volume da música. O nome do cantor, Lawrence Hilton Jacobs. A gente já apresentou uma outra canção dele também, já, justamente ignorada há um tempinho. Falar um pouco dele, nasceu em 1953 na cidade de Nova York. Uma família contava com pai, mãe e mais 8 filhos, ele era o 5º dos 8 irmãos. Ele se destacou por talentos dramáticos no Negro Ensemble Theater, que era uma escola de interpretação destinada a afro-americanos de comunidades carentes. É uma escola até estabelecida pelo ator Robert Hooks, que foi astro de um filme de ação daquele estilo Blaxploitation, chamado Trouble Man. No Brasil, o título era O Terrível Mr. T. Não é o ator, não vamos confundir com o Mr. T aquele, mas eu lembro. É um filme de ação bem bacana, que ele é um detetive, ele foi classudo, com trilha composta, não é canções, trilha composta pelo Marvin Gaye. Eu lembro. É? Pois é, um filme bem classudo, que dirigiu um baita carro, um detetive classudão, assim, afro-americano. Né? Deixa eu ver... papel do Lawrence Hilton Jacobs, que é quem a gente ouviu cantando aí, já que ele é conhecido como ator e não necessariamente como cantor. O papel dele mais famoso foi do estiloso Freddie Washington no seriado, que não é conhecido no Brasil, Welcome Back, Carter, que foi o seriado que lançou o John Travolta, um seriado que durou de 75 até 79, que era sobre um professor carismático dando aula para alunos meio barra pesada, mas assim, tudo meio censura livre, censura 10 anos. Foi assim que tornou o John Travolta um mega astro entre os adolescentes. Deixa eu ver o que eu posso dizer também. Ele, na era disco, o Lawrence Hilton Jacobs se lançou como cantor, né, mas sem muito sucesso. A gente vai ouvir daqui a pouco Do What You Did, que eu vou ter que traduzir agora o título mais uma vez, que a gente vai tocar daqui a pouquinho. É Faça Aquilo Que Você Fez. É uma canção de 79. Como é que é o nome? Tu tá mal de ouvido também, João? Tô. Eu tô que nem o Renzo. Tá. Faça Aquilo Que Você Fez comigo. Tá. Pois é, e a gente vai ouvir também de 79, fez um sucesso mediano em boates da costa leste dos Estados Unidos, mas não muito grande. Aqui a gente ouviu o Turn the Music Up, essa música apoteótica, não fez sucesso. Deixa eu ver, dá para dizer também que o papel dele mais famoso, do Lawrence Hilton Jacobs, foi fazer o papel do Joe Jackson, patriarca da família... né, do Michael Jackson, passava a série toda espancando a criançada, né, a filharada tirando o cinto, adoidado, que foi naquela minissérie de 92, The Jacksons, An American Dream. Ele interpretou o Joe Jackson. E ele também, o ator Lawrence Hilton Jacobs, grande amigo do Rick James, né, e ele cantou backing vocals, ele fez backing vocals num disco do Rick James da década de 80, de 81. Então vamos tocar um trechinho, por favor, do What You Did, por favor, de 79. Vai pro playlist da rádio. Não, na boa. Maravilha de canção, super charmosa. E, de novo, essa foi tipo assim: o sucesso da carreira dele. E não tô te medindo. E em termos de vendas mesmo, nem vendeu grande coisa, muito longe de disco de ouro e tudo mais. Mas a gente trazendo aqui com exclusividade. Vamos então, assim, para os anos 80. Agora é uma banda da Austrália. Banda australiana, então deve ter canguru, né? Não cantando, tá? Mas só assistindo. Ah, tá. Vamos lá, Fafunha. Música Marco Antônio. Tá, querida, só antes, mas antes também queria só estender agradecimentos também para três pessoas que andaram me ajudando muito, tá, no programa. A Carla Treza, o Jorge Rabi, para variar, me ajudou no italiano ali direto, e o Lu Souza, dando força até para passar adiante aquele comentário do músico do Liverpool. Tá, então ele fez o contato, quero agradecer. Lu Souza, Jorge Rabi, Carla Treza, muito obrigado para variar pela força de vocês. Tá, então assim, então nos anos 80 a gente está, né? Então o grupo Ice House, uma tradução literal seria tipo ou caixa de gelo, ou tipo frigorífico, a canção que a gente ouviu, Heartbreak Kid, ou seja, o menino que partiu os corações, pode ser, não é certo, mas pode ser que tenha sido inspirado na juventude do Renzo Mora, porque apesar da fama que ele tem hoje em dia no programa, eu ouvi falar que ele foi um grande arrebentador, estraçalhador de corações. Uhum. Mas, de qualquer forma, tá. A gente ouviu de 87. Esse grupo Ice House era uma banda de rock and roll, de synth pop, aquele pop com bastante sintetizador, que surgiu bem assim na pegada, bem no começo dos anos 80, e New Wave da Austrália, né? Esse pessoal do grupo começou em 77, o nome do grupo era Flowers, naquela área da Austrália lindíssima, chamada New South Wales, e daí a partir de 81 eles colocaram o nome de Ice House. Ele diz que o cabeça do grupo, o Ivor Davis, disse que a razão até do nome ser Ice House é porque ele morava na época num apartamento sem calefação e fazia ele pensar que ele estava num frigorífico. Então, esse grupo teve 20 compactos, ou seja, 20 singles, na lista dos top 40 da Austrália e 8 LPs nos top 10 das paradas da Oceania. Um cara que gosta bastante, eu também adoro, o John Oates, da dupla Holland Oates, grande fã da banda e até trabalhou com eles, com esse grupo, nos anos 80. Esse grupo pode ser ouvido no filme Os Piratas do Ar, que é com Dennis Hopper, no Jovem Einstein, que é uma comédia maluca estrelada e dirigida por um popular afro-australiano chamado Yahoo Serious, num filme que mistura esportes com um desenho animado, que é Space Jam, e também num filme com Russell Crowe, um épico chamado Mestre dos Mares. Então, vamos tocar um pouquinho do My Obsession, Minha Obsessão, por favor, de 87, que é sucesso na Austrália. So safe and strong, I could always make it right when everything was going wrong. And I don't know why it seems so different now I'm on my own. And I don't know what it is that scares me when I'm all alone. Marco Antônio. Esse grupo até foi apelidado por alguns na Austrália como a resposta australiana àquele grupo do Brian Ferry, Roxy Music. Sim. Eles são super classudos, muita preocupação com roupa. E assim, uma banda super sofisticada mesmo. Então, eu acho que é isso. Não, peraí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual a primeira música erótica que você lembra de ter tocado no Brasil? Posso dizer assim, quando eu penso em música erótica no Brasil, eu penso em uma canção. Não é a primeira, mas tá, é obviamente o maior clichê delas é aquela do CG, Gainsbourg. Tem que ser em português ou não? Não. Tá, aquela GT Menemplico, quando eu penso em música de motel, diríamos assim, eu penso nela. Eu vou te mostrar uma aqui que me mandaram, que foi a primeira música erótica nos Estados Unidos, de 1964. 64, 64. E aqui no Brasil também, vai. Ah, tá, vamos lá. What are we stopping on this lonely road for? Gee, it looks like my car's out of gas. Oh, no. Oh, yes. Teach me, tiger. Show me, tiger, how to kiss you. Wah, wah, wah, wah, wah. Take my lips, they belong to you. But teach me first, teach me what to do. Give to you. Conhecia Marco Antônio? Pior é que eu conheci, assim, essa é April, não é April? April Stevens. April Stevens, isso. É. eu conheci. Agora, uma coisinha só, se eu não me engano, a primeira vez que foi lançada essa canção, sem mentira, foi no final da década de 50, se eu não me engano. Não, a primeira... E porque foi inclusive com Marilyn Monroe. Ah, então tá. Essa canção, como é que eu posso dizer de forma bem sutil? Se eu tivesse vestido de Batman agora, eu poderia dizer que eu senti umas vibrações na área do meu cinto de utilidades. Porque essa canção é bem sensual mesmo, né? Bem sensual mesmo. April Stevens, né? O seu nome? Toque-me, isso. Tigrão. Me ensina, Tigrão. Por que eu não pedi pra tu... Eu fiz de louco e pedi pra tu traduzir. Que droga. Mas brincadeira. A oportunidade perdida é a coisa mais demente da face da Terra. Isso. Até quinta-feira, até querido. Até quinta. Um beijo. Grande abraço, Antônio. Gente. Tchau. Obrigado. Ô, Fufunha, quem é que tá ouvindo você, ó? Não, tá ouvindo nós, João. Não, tá ouvindo você. É a Letícia e a Sofia. Disse ela que eu sou o avôzinho dela, do coração. Ui, quantos anos elas têm? Um tem 9, outra tem 13. Ah. E tem a avó dela também, a Gorete. A Gorete também? É. Dela você não pode ser avô. Não, não. Não, só não, das não. Meninas. Um só beijo pra vocês, meninas. Que animal, obrigado pela audiência. Termina mais uma edição do Marco de Hoje com Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Barbosa, o vovô, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martinen, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Apresentação João Alckmin. Nós estaremos de volta amanhã, às 8 horas da manhã, com o Prime Time, o seu jornal diário da Showtime. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.